rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 3. I'd catch a grenade for ya. Throw my head on a blade for ya. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. Cinco melhores pop hits. Things to complain about. Now I know how to get down on the floor. Experience in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look.

was loaded against me. Internet Network, Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. E eu espero que o seu dia esteja perfeito. Rolaram aqui na Target os 5 sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. O primeiro lugar na tarde ficou com Britney Spears, Hold It Against Me. Número 2, Jennifer Lopez e Pitbull, com On The Floor. Na terceira colocação, Bruno Mars, Grenade. Número 4, Tayo Cruz e Kylie Minogue, Higher. E no posto de número 5, One Republic, Good Life. E é você que manda aqui no Pop Hits. Você pode mudar tudo pra noite. Clique em www.targetw.com, participe e, é claro, confira tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. O planeta todo visita targetw.com. Quem acompanha a Target sabe de tudo. E para seguir a rede no Twitter, arroba Target Rádios. Pop Hit do ouvinte. Pois é, bem fácil. Em targetw.com você vai e peça o seu som. E aí é só indicar pra Target o som que você está afim de ouvir. E na tarde de terça-feira, um abraço pro Eduardo Vilela. Ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo bem por aí, Eduardo? Mandou bem na pedida. Stereo Love, Edward Mayen, Vika Digolina. Rolando agora aqui no Pop Hits. A noite. Boa noite, a gente se encontra, baby. Bye, bye!